Guardião 08, desce para 3.000 pés, ajustando a 014. Pronto, tá, eu, Guardião 08. Salvador, Oxa 63 no 5.0 pronto. Oxa 63 no 5, tem condições de decolar de imediato? Afirmativo. Oxa 63 no 5, autorizado a linha de decolar de imediato, cabeceira 28, mantendo a proa até 2.500 pés, o vento 210 graus, 129. A linha decola 28, mantendo a proa até 2.500 metros e Chame Zulu no ILS, Xenai 6326. Complexo final do ILS Zulu. Chame a torre 118, decimal 95. Vai com a torre Ivan, 1895, 6326, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Xenai 6326, estabilizado no localizador. Zulu 6326, continua a aproximação, aguardando pista livre. QNH 1094, o vento 210 graus, 121. Quando 014, aguarda pista livre, prossegue no procedimento Xenai 6326. Perfeito. 28, rapaz estabilizado. Autorizado 2000 pés, ILS Zulu da 28, rapaz estará estabilizado, 08. Xenai 3115, decolado aos 38, chama o controle no 20 decimal 8. 1208, ou chamei a 3115, boa tarde. Salvador, boa tarde, voo 1966, chama identificação via chegada cara e desça para o nível de voo 120, ajustando a 014. Controle Salvador, ou chamei a 3115, decolado, mantendo o voo. Xenai 6315, contato radar na decolagem, mantenha proa até 2.500 pés, em subida via na saída da EL. Quem mantém proa até 2.500, após da EL, 6315. Controle Salvador, boa tarde. Está 3 manos, 5400 da Maisk, transportando ordens vitais. São 31154, acione identificação via chegada CARI, desça para o nível de voo 130, ajuste 1014. Beleza, CARI 130, nível 14. Livre ascensão nível 3, né? Ativo, Oxanair 6315, mantenha o perfil da saída, suba restrição 100. E mantendo 6315. Uno, livre à esquerda via Charlie, chama solo 121, decimal 1. Livre à esquerda via Charlie, chama solo 21, decimal 1, Oxanair 6315, obrigado. Channel 6326, livramento, um pouco mais na Charlie, sem informa se tem alguma placa que possa indicar a Taxiway Alpha e não a Taxiway Charlie, possível confusão para outras aeronaves? Zero, um Boeing 737. 6357. Com placa nenhuma, indicando Alpha. Gente, ao ingressar na Charlie, você observa por gentileza essa placa? Com certeza. E a chegada e pitch desça para o nível de voo 100, ajuste 1014. Ok, teste para o nível 1 centena ou para 10 mil pés? Nível 100, gol 1097. Então desce para o nível 100, gol 1097. Ok, nível. Gente, a sua esquerda está um pouco mais à frente, né? Uns 10 metros à frente. Aqui, aqui. É, gente, muito obrigado pela informação e a coordenação. Chama 6326, chama solo, 1219. 1219, obrigado. Oceanet 6142, setup approved, ready, report ready for test. Okay, we will report ready for test, Oceanet 6142. Oceanair 6326, solo. 6326, escuta, prossiga. Sente, prossiga o táxi via Juliette, posição 01, indicada. Via Juliette, posição 01, Oceanair 6326. Confirmando Índia, base principal, posição 01. Índia, base principal, posição 01, Oceanair 6326. Radião 08, complexo final do procedimento LS Zulu, chame a torre em 118.95. Vai completar o procedimento, torre 118.95, Radião 08, grato, boa tarde. Rodou, Guardião 08, estabilizado no final da 28. Último Guardião 08, continua a aproximação, confirme tensões. Pulo na 28. Gente, pouso na 2, continua a aproximação, aguardando somente autorização de pouso, ainda não visual com o tráfego. Vou prosseguir na aproximação, aguardando a autorização, Guardião 08. Salvador, pouso aí, 097, autorização de tráfego de Léo, 2007. Gol 2007, aguarde o papo, Léo. Guardando aí, 097. Gol 2097, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Ilhéus, nível 240, aerovia conforme o plano. Perfil de saída da EL, transição coral. Decola pista 28, mantenha a proa até 2500 pés, após curva esquerda. Aciona o transponder 5150, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado 240, Ilhéus, via rota do plano. Decola da 28, mantém a proa até 2.500 reta, código curva esquerda, na saída da El, direção Coral. Controle 208, transforma de 5190, voo 20 no 7. Voo 20 no 7, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Manda pronto para o acionamento. O vento 220 graus, 900. Vão 08, confiou? Desça para 4.000 pés, ajuste 1013. 4.013, 9.000. O Geno 130 está 3154. São 3154, desça para o nível de voo 050, ajuste 1013. 050, está 3154. Passenger 6142, ready for taxi with the 111 souls on board, 3 hours and 30 minutes, and alternate will be Natal. Passenger 6142, taxi approved via taxiway Juliet and Alpha, hold short of taxiway Kilo. Okay, clear. Taxi via Juliet, Alpha, hold short Kilo, passenger 6142. Descansando, guardião 08, fica pouso. Como a Ocean MS-22, você tem a nossa saída prevista para Brasília, por gentileza? A prevista é Elefa 1. Elefa 1, graças. A nova é 66. Gente, mantenha a velocidade e reporte para redução, voo no 966. Ok. Controle Gol no 966? Prossiga Gol no 966. A gente tem a intenção de fazer o Electric Tree, ok? Gente, autorizado após o Prim Pro do Sierra Vitor 362 com ILS X-Ray. Ok, então a gente mantém a velocidade até 362, pode ser? Pode ser sim, autorizado. Alô, Gol 20. Voo 20107, autorizado. O pushback acionamento sobe para o táxi. Chama táxi, beijava no táxi. Abre 4 kilo, Oshaft. 142. Voo 08, no solo 48, livre à esquerda. Mantenha-se antes da Alfa. Chama solo, 121, décima 1. 21, 1, vai ficar antes da Alfa, guardião 0. Pode 08 apenas confirmando, se destina ao pátio do Gré? Confirma, tio. Direito. Próximo, Mike. Alô, chama do Guardião 08. Guardião 08, aguarda passagem Airbus da Avianca, após autorizado cruzamento da XP Alpha, prossiga via Juliette, pátio 3, aguarde para entrar no pátio principal. Faz a passagem do prato e a Alfa, fala da pós do leite. Tá, já tinha passado o prato, guarda ali. Azul 4065, Salvador Clearance. Take it clear for Campinas, Fly Level 340, Azul clear to Campinas, Flight Level 340, as flight plan route, SID dial, Leda, Motiva, runway 28, maintain heading until 2500 feet, then turn left, score code 5142, Departure control, frequency 120.8. Roger, Mercedes 2 Campinas, pilot 340, dial with Mosca, runway 28, Campinas ready, heading to 2500 feet and turn left. Box 5142 and 20.8 and departure control 4065. Azul 4065 with the back correct, correct, coming right for setup. Roger, Bill. Vamos para o limite, o curso do localizador, o gol 1097. Sim, cancela. Então 08, prossiga a parte 3, mantenha a posição na, antes de ingresso na, no parte principal. Eu mantenho a posição antes de ingresso na parte principal, guardando. Fala gol 20 na TEC com 131 na borda, terra Salvador, 2 horas e 50, pronto, táxi. Gol 20 no TEC, autorizado táxi, minha parte principal, Juliette e Alfa, reportante da TEC Tranquilo. Parte principal, Juliette e Alfa, reportante daquilo, 20 na TEC. Salvador Tower, Oceanese 6142, ready for takeoff runway 28. Oceanese 6142, they're clear to line up and take off runway 28. Wind 210 degrees, 1 knot. Okay, clear to line up and take off runway 28, Oceanese 6142. Gol no 659 autorizado, Galeão, nível 360, aerovia conforme o plano, perfil de saída da El, Leda e Rumi, decola a pista 28, mantém a proa até 2500 pés, após curva à esquerda. Aciona o transponder 5155, frequência do controle em 120.8. Autorizado, nível 360, confirmação de voo, saída da El, Leda e Rumi. Bom, no mês 59, cotejamento correto, reposta pronto para o pushback e acionamento. Guardião 08, após a passagem do 737 da Goa Frente, autorizado ingresso fácil principal, reposta na Lima. Após a passagem do tráfego da Goa, vai ser na Tationo, camarada na Lima, guarda 08. Gol 20 no 7 na escuta. Na escuta, prossiga. Sim, se a pista em usa 28. Afirma que eu vou te dar, vai retornar aqui a 3. Guardião 08, aguarde ou, a manobra do Boeing da Gol, por gentileza. Gente, o Gol 20 no 7, fica atento o 7 na caravana da Polícia Militar, já está de sua retaguarda. Após a, ser autorizado a efetuar a manobra. Até aqui, vou deixar lá na tarde. 207, o tráfego já superado. Autorizado a manobra com cautela. Autorizado. Salvador, Departure Control, Afternoon, Chanel 6142. Chanel 6142, radar contact on departure, maintain heading until 2500 feet. After intercepting around departure, climb to flight level 350. Okay, maintain heading until 2500 feet, Oceanet 6142. Gente, Guardião 08, ingresso Lime, Mike, e antes da Quebec, na Quebec, chame Torre em 118.95 para o cruzamento da pista. Lima, Mike, a Quebec, para a Torre. Ano 966, avistado, livre curso, cabeceira 28, vento 210 graus, 11 nas. Gente, livre pouso 966. Gol 420 no 7, consigo o táxi em frente, mano. Espera a pista 28, torre em 1 no 20, decimal 8, ajuste no 0 no 3, vou ao voo. Autorizado, ponte de espera, táxi até o ponto de espera, ponte de espera, torre 20, 1 no 8. Confirmando, 1 no 8, decimal 95, 1 no 8, decimal 95. 10295. Guardião 08, autorizado o ingresso, na pista 17, taxi a via pista até a Osca, após pátio 4, pátio do Gré, ao estacionar, livrando frequência. Salvador Departure, any chance to fly direct to Osmoon for Russian Air 6142? Mantém Departure Russian Air 6142. Eu mantenho Departure Russian Air 6142. Está autorizado Zulu para o Gol 9900? Voo 9097, desça para 2.000 pés, autorizado. Ele é Zulu da pista 28, reposta estabilizada. Comandante. Patrulha Azul 4462, cruza 1935 para 120, professora descida. Do 4462, desça para 4.000 pés, ajuste 1013. Prossegue descida 4.000 pés, ajuste 1013. E quando possível, solicita voar Serra Vitor 362 para interceptar o ILS X-Ray da 28. Na esquerda, reporta antes da alfa. Correção, chama o solo 1 2 1 decimal 1 antes da alfa. 2 1 1 antes da alfa, normalmente. É 2. Após o print, Serra Vitor 362, que dá para o seu 4 para a energia. Utilizado ILS Zulu 3154. 3154, complete 9 procedimento, chame a torre 1 8 decimal 9 5. 3295 3154. 2-1. Fogo, 1-9-6-6, livrou, sei lá, Delta. Fortaleza, tá 3-1, desculpa, Salvador, tá 3-1-5-4. Tá 3-1-5-4, chame a torre em 1-1-8, decimal 9-5. 2-9-5, obrigado. 4. Salvador, TAM 3154. TAM 3154, avistado, livre pouso, cabeceira 28. Vento 200 graus, zona 2 norte. Resposta, esse 28, TAM 3154. Salvador, é o Oxenê 6321, Panamá, 06380, Brasília. Oxenê 6321, aguarde cópia Brasília. Andando, 6321. 0097, complete final do procedimento LS Zulu, chame a torre 118, decimal 95. 1895. Torre Gol 20 no 7, põe espera 28 prato. 7-2-0-9-7, mantém a posição. Até. 065, please stand by. Stand by. 142, autorizada pro do Romeo Fox, 018. Chané 6342, clear heading of Romeo Fox, 018. Ocha 6142, fly now, Romeo Fox 018, appreciate, Ocha 6142. guarda pode autorizar o acionamento sobre o plano qualitário. Informa a aeronave ingressando na posição 09. Presente quando está se comprando 09, acionamento, só que está com um transplante de óleo vocal para... 10659, sim. 10654, copiou? Azul 4462, desça para 2000 pés, ajuste 10013, autorizado ILS Zulu da pista 28, resposta avisada. Ok, possibilidade de realizar o X-Ray a partir do Sierra Vista 362? Autorizado, Azul 4462, desça para 2500 pés, da presente autorizado para o do Sierra Vista 362, resposta avisada. Ok, descendo para 2500 pés, ProService 362, autorizado o LS X-Ray. Azul 442. Ok, 65, go ahead. After the bus Python has ingressed in position 05, clear your pushback and startup and position to position on apron 3. Roger. After backing on gate 5, you are careful to push back inside out in position on gate 3, and do 4065. Affirm. Papa Romeo, Romeo, Romeo Papa. Confirme, pouso em Salvador. Pronto, cópia. Autorizada, Aracaju, nível 230, aerovia Golf 677. Perfil de saída Aron, transição Caju, decola pista 28. Mantém pro até 2500 pés após curva direita. Aciona o transponder 2, ou correção 5121, frequência do controle no 20.8. Confirmando a frequência do transponder 5161, após a decolagem curva direita. 5161, após a decolagem curva direita? Mantenha a proa até 2500 pés após curva direita. 3, 3. Azul 9135, acione a identificação. Então, 2. Confirme para o saldo? Vou no 884, pushback acionamento no 2. Sente no 884, aguarde para o pushback acionamento, aeronave efetuando o push no 03. Aguarda no 884. Receptar a chegada e pitch, reporte para a descida. Gente, o azul 35 voando antes e reportar a descida. O azul 35. Aerovia conforme o plano, perfil de saída Elefa 1, decola pista 28, mantenha a proa até 2500 pés após curva esquerda. Aciona o transponder 5160, controle em 120.8. Autorizado conforme 360 Brasília, decola 28, saída Elefa 1, após a pesulou 17. Reprocessa 2.500 após esquerda, 5160 para fone, controle 120 decimal 0, 6321. 6321.20.8, acontecimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. 608 chamará 6321. Azul 4065, pay attention, there's a truck leaving the runway and taxi via taxiway. Roger, Azul 4065. Solo Salvador, Lona 097, livrou, está na alta. Lona 097, mantém a posição, mas não taxa na nave à frente. Paciente, mantém a posição, Lona 097. Taxi Gol 659, 0324, via Campinas, 116 a bordo. O nome 659, autorizado o táxi via pátio principal, pátio 3, reporte antes da taxa e quilo. Parte principal, parte 13, prominência daquilo, gol 169. The ground is 4065 for taxi, 5 hours endurance, 106 on board and keep it on this. Azul 4065, tax approved via main apron, taxiway Juliet and Alpha. Give your way to the Boeing 737, taxi via main apron and we'll ingress on apron 3. Roger, we give way to Boeing 737 and we taxi via main apron, Juliet and Alpha via apron 3, Azul 4065. O Lutango estacionado na remota 13 do Pátio 1, solicitando autorização de rebote até o gate número 10 do Pátio 1. Sítio Mike do Lutango, centro do reboque, reporte calçado. Mike do Lutango, reportar calçado. The ground to be confirmed for the 4065 with taxi via apron 3 or via Alpha? Via taxi Alpha. Right. Mantenha as condições visuais, ano 1500 pés, proa do farol de Itapuã, reporte para descida. As condições visuais, proa de Itapuã, reportará para descida. Gol no 097, prossigo táxi, posição 04, via parte principal. Principal para 04, gol no 097. Romeu, papá, confirme a altitude que estamos tendo. Confirme a radial distância de Salvador, Romeu, Romeu, papá. Em 59 após parte 3, ingresse Kilo, taxiway Alpha, ponte de espera pista 28, Sami Torre em 1, 8.95, ajuste no 0 no 3. 3.8 metros, quilo Alfa, ponto espera 28.895, que é legal no 0.93, gol no 659. Gol 4.462, no solo 08, livra à esquerda via Charlie, chama solo 1.21.1. Livra à esquerda via Charlie, boa tarde, azul 4.462, chama solo 2.1.1. Oito, oito, quatro, na escuta. Prossiga. Após a passagem de aeronave da Azul, que liga a pista no momento, para ingresso na posição 03, autorizado. Se tiver questionamento, chame pronto para o táxi. Posso Azul ingressando na 3, está livre, chamará. Voo no 884. Azul 4462, autorizado táxi, via táxi Índia, parte principal, posição 03. Índia para o 03. Azul 4065, single Boeing 737 da Gol, via taxiway Alpha, ponto de espera pista 28, Sami Torre em 1, 1.8.95, ajuste no 0 no 3. Segue o Gol, ponto de espera 285, 4.65. SAM 3172, acione identificação via chegada CAR e desça para o nível de voo 120, ajuste no 0 no 3. Mantenha o perfil da chegada do SAM 3172, sem restrições de velocidade. Eu sigo até Juliette Serra. Romeu até Juliette Serra, desça para 500 reais, ajuste 10013, reporte visual com aeródromo. Controle Salvador, Gol 2017. Gol 2017, contato radar na decolagem, mantenha pro até 2.500 pés após interceptar a saída da EL, subindo restrito ao nível 100. Mantém pro até 2.500 após interceptar da EL, restrito 100, 2017. Boa tarde, Gol 659, próximo, cabeceira 28. Último número 659, autorizado alinhar e manter, cabeceira 28. Ali mantém 28, Gol 659. Papa Romeu até Juliette Serra, chame a torre em 198.95. Boa noite, pessoal, obrigado, até a direção. Salvador, boa tarde, helicóptero Papa Romeu, até o Juliette Serra. Papa Romeu, até o Juliette Serra, reporta vertical do farol de Itapuã, o vento 210 graus, 109. Passar através de vertical de Itapuã, até o Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, confirma intenções, cruzamento da final da 10 e após final da 17? Ah, primeiro, bom. Controle Xanair 6314, informação November, bom dia. Xanair 6314, aciona identificação via chegada Cari, desça para o nível de voo 130, ajuste 10013. Desça para o 130. Chegada Cari 6314-10-1312. Do 9135, desça para 2.500 pés, autorizado ILS X-Ray da pista 28, reporte estabilizado. 2.500, indicações, reportará estabilizado o 9135. Estando à esquerda da instituição colégio da 28, 500 pés. O vento 210 graus 9 nós, livre de decolagem cabeceira 28, o gol 1-6-5-9. Gente, eu estou com decolagem do vento 9-2-2. 11 LS Zulu. Obrigado. 5, holding short, runway 28, ready for takeoff. Azul 4-0-6-5 after the traffic of the GO company, Boeing 737, you are cleared to line up and maintain position, threshold 28. Just line up and wait until 4-0-6-5. Os pés após curva à esquerda, aciona transponder 5424, controle em 120.8. Confirma o nível solicitado, o Xanair 367. Pode ser 180. Nível 1-80. Salvador, boa tarde, Xanair 6321, funcionamento do Point 6221. 6321 na base de instruções, o Xanair 6327, nível 1-80, autorizado, proteja. Autorizado 1-80, 6327. Para confirmar, está autorizado o IDEL 28, vai ao Coral, dentro do 4200, pela esquerda, transporte 4-4, terça aí no 20-8, 7-27. Xanair 327, o cotejamento correto, reporte pronto para o táxi. Xanair 6321, autorizado, que estiver em acionamento, reporte pronto para o táxi. Chamará para o táxi, 6321, obrigado. Controle, voa 1-6-5-9. Voa 1-6-5-9, contato radar na decolagem. Mantenha a proa até 2.500 pés após o intercepto da saída da EL, subindo restrito ao nível 100. subindo até uma centena, vai manter pro até 2.500, curva à esquerda e na subida da El no 659. Oceaner 6327 na escuta. Então modifica o transponder para 0273. 0273, 2637. O 2017 informa o tráfego adicional, posição 2 horas, 30 milhas, rumo oeste, cruzando 180 em descida para 130, um Airbus 320. 7, gol 2017. Vigi, mantém o 120, só 3172. Salvador, Mike Zulu Tango, reporta término do rebote da nave causada na posição 10. Frente Mike Zulu Tango, frequência livre, boa tarde. Boa tarde. Takeoff for runway 28, wind 210 degrees, 109. Cable takeoff at 04065, traffic inside. Estabilizado, sétima milha, azul 9135. Azul 9135, complete, chame a torre 118.95. 1895, obrigado, Serena, bom trabalho. Torre, boa tarde, azul 9135, final de 7 milhas estabilizado. Azul 9135, continua a aproximação, aguardando pista livre. Vento 210 graus 109, sem legal no 013 padrão. E 3 aguardando pista livre, azul 9135. Sete, 321, 107 a bordo, 3 horas, Alverna Goiânia. Xenerme 321, autorizado táxi via taxiway Juliette e Alfa, reporte da taxiway Kilo. Juliette, Alfa, reporte da taxiway Kilo, 6321. Chama 0 no 3. Táxi a baixa altura, via 17 até a OSC, reporta na OSC, levando a pista 17. Azul 4065, Azul 4065, correction, airborne at 18, call, control, 120.8, good flight. 120.8, Azul 4065. Cruzando 080 em subida para o nível 100, um Boeing 738. Gente do tráfego, 6304. Atingiu 170, vou no 659. No 659, mantenha nível 100. Salvador, Departure Control, Azul 4065, Dael Leda, testing 1500. Azul 4065, Leda contact on Departure, maintain heading into 2500 feet after intercept Dael Departure, climb the restrict to flight level 100. Roger, maintain present heading to 2500, then assume navigation by Dael Leda, restrict to 2100, 4065. Azul 2017, mantém a centena? Afirmativo. Azul 2017, tráfego esperado, subiu para o nível 240. Solicito 2.0.0.2.0.17, autorizado, gol 2.0.17, nível final 2.0.0. Azul 2.0.0.2.0.17, 6314, desça para o nível de voo 120, aguarde para... 120, 6314. 3172, desça para 2000 pés, autorizado ILF Zulu da pista 28, reposta estabilizada. 2.000, rebota estabilizado, tá 3.172. Cruzando 620, confirma o nível que cruza. Bom, no 659, autorizada a proa de Viterbo. Proa de Viterbo, bom no 659. Zero, livra à esquerda, via Delta, chama solo antes da Alfa. Solo indo 21, decima 1. 21, obrigado. Bom no 884, autorizada a linha de manter, cabeceira 28. Ali mantém 28, bom no 884. Autorizado o táxi, via Taxway Alfa, Juliette, correção. Taxway, cruza Taxway Alfa, ingresso Kilo, parte 3, atento às situações balizador. Alfa, Kilo, parte 3, obrigado. Gente. Romeu, papai, ingresso corredor Interlagos, reporte rotatória. Marcelo, uma centena, no 659. No 659, aguarde para a ascensão. No 659, mantendo uma centena. Mantenha nível 100, gol no 659. É agora do tráfego inicial aí, pai. Afirmativa, um tráfego posição 3 horas, 20 milhas. Descida para o nível 120. Zona 659, tráfego superado, suba para o nível de voo 360. 360, bom, 659. Controle, Oceania 6104, descida. Confirma a aeronave, chama o controle. O Chanel 6304, tá ficando um pouquinho alto. 05 esquerda, Lima, da... 3. Ok, 05 Lima, obrigado. 3 mil pés, 10 no 3, 6304. Lima tem 140, bom, 620. Bom, 620, desça para o nível de voo 120. 120. Azul 406. 5, traffic, 2 o'clock, 1, 2 miles, eastbound, crossing flight level 130, descend to flight level 120, Boeing 738. Roger, 04065, traffic on TKS, climbing restrict 100. Bom, no 620, informa o tráfego posição 10 horas, 8 milhas. Como sul, cruzando o nível 090 em subida para o nível 100, um Embraer 190. Embraer 120. 2097, chame Recife na frequência 13325, alterna 1251. Controle Salvador, gol no 884. Gol no 884, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 2.500 pés, após intercepta a saída Aron, subindo para o nível de voo 230. Aron 230, após 2.500, gol no 884. Estabilizado, 3172. 3172, complete, chame torre 18.95. 1895. 3172, não escuta? Com 4, desço para 2 mil pés, autorizado ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado Zulu da 28, já estabilizado. 109. Pouso autorizado na 2833, 3172. Climb to flight level 340. Climb to 340, to 4065. Sou 1620, tráfego esperado, desça para 4 mil pés, ajuste no 093. 4.000, 620. Afirmo, papá Romeu, papá. vai aguardar. Controle Salvador, gol no 884. Prossiga gol no 884. Possibilidade de voar direto ao Arão? Autorizado, pro de Arão, gol no 884. Arão, gol no 884. Papa Romeu, Índia 9 Beira Alfa, Paulo Salvador. Índia 9 Beira Alfa, confirma isso. Intenções? Pode chegar do Patio 3. É necessário uma van lá no local. Índia 9 Beira Alfa, autorizado para o local. Inicialmente restrição 1 no 1000 pés, decola a pista 107, curva direita, corredor Axé. Aciona o transponder 0145, sob o controle 120.8, com intenção de voo, toque remetida em 0 a 1. Índia 9 Beira Alfa, confirme o POB. Consente para acionamento, chame torre em 118.95, ajuste no 013. Alô, Salvador, boa tarde, está 3155, informação 90. Está 3155, boa tarde, pronto cópia? Pronto cópia. Autorizado Guarulhos, nível 320, aerovia conforme o plano. Perfil de saída da EL, Leia da Mótima, decola pista 28, mantém a proa até 2.500 pés, após curva à esquerda. Aciona o transponder 5431, frequência do controle em 120.8. Guarulhos 320, já serviu 190, da EL, Leia da Mótima, decola 28. 2531-201-208-31. 3155, correto, reporte pronto. Para o pushback e acionamento. Solo, tá 3172, autorizado, tá? Que seria Índia, parte principal, posição 1-2. Índia, parte 1-2. Roger calling 3610, I want to receive at home 25. Enable 125-1, Azul 4065, have a nice one. Voo 1884, da presente autorizado para o de Aracaju. Aracaju da presente, obrigado, 1884. 6314, estabilizado. Sinai 6314, complete, chame torre 1-18-95. 285, 6314. Sinai 3217, da sua identificação, via chegada e pit, desça para o nível de voo 060, ajuste no 013. Controle em 120.8. 197, via chegada e pit, desça para o 060, ajuste no 093. Via chegada e pit, desça para o 060, 620, mantendo 4.000. No 620, desça para 2.000 pés, ajuste no 013, autorizado LS Zulu da pista 28, reposta estabilizada. 2.000 são horários estabilizados com 3.000, 62 já. Tá bom. Tá bom, 6327, na 01, estacionamento na posição. São 01, 6327, autorizado e foi pronto para o táxi. 1884, chame Recife em 1255, alterna 1285. 2545, 2685, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2885, 2

Alfa Romeo Índia November Alfa, autorizado acionamento, chama táxi no pátio 4. Papa Romeo Índia November Alfa, autorizado táxi, pátio 4, reporta na off, fica para ingresso. Localizador, Gol 620. Gol 620, complete o procedimento ILS. Zulu, chama a torre 1 na noite, próximo 95. 895, boa tarde, Gol 620. Tarde, Gol 620, estabilizado ILS. Gente, Gol 620, continua a aproximação, aguardando o pistalista. Aguardado, 620. Oxane 6321. Correção, Xenia 6314, no solo 31, livre a próxima esquerda, via Charlie, se possível agiliza, solo 121, décima 1. Via Charlie, 6314, bom dia. Mantenha a posição antes de ingressar na taxiway Índia para a nave da companhia realizando o pushback. Sim, vai mantendo Índia, 6314. É, 6314, mantenha a posição apenas um minuto, por gentileza. Afirmo, 6317, mantém a posição. Está mantendo a posição aqui, 6317. 6314, condições de prosseguir via Índia até o 612? Afirmo. Autorizado, Índia 612. Já 612. aeronave da companhia já no através 04, continue pushback sem transfer táxi. Sim, Bono 620, avistado, livre pouso, cabeceira 28, vento 200 graus, 89. Ele me pousa na 28, Bono 620. Puxando em 6321, decolado 34, controle, em Bono 20, decimal 8. Salvador, batalha, 3321, mantendo proa, transfere. 321, contato radar na decolagem, mantenha proa até 2.500 pés, após interceptar a saída. Eleva 1, subindo para o 360. Afirmativo, entendeu, mantenha proa até 2.500, a senhora quer que a gente afaste na 275 ou pode ir direto, Eleva? R6321, mantenha proa até 2.500 após Eleva. Tem a prova para zero. 62321. Patango Eco Delta Fox, chame a torre em 118, decimal 95. 097. Salvador, boa tarde, Alfa Delta Fox. Boa tarde, Eco Delta Fox. Prosegue final do 97, aguardando o 97 livre. Final da